chegar até aqui. Toda montanha, tudo que eu atravessei, quase parei. Tanto tropeço e espinho, não aguentava mais andar. Certeza que era você.